que é morrer que tá tocando. E a outra deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego uma, ela volta, deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego uma, ela volta. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego uma, ela volta, deu uma sentada. E ela joga, joga, joga na minha cara. Que eu pego uma, ela volta. Minha guarda, se isso se morre.